olha agora pela fé. Este exército dos céus que já se posicionou para reverenciar o Rei dos Reis. Sinta agora a sua presença, veja que glória intensa. Meu Deus, quanta unção! Olhe e sinta, este poder. Isso não é natural, isso aqui não é normal. É Jeová, o Deus dos céus. Isso tudo é seu projeto, Ele vai te tocar direto. Não tente se segurar, não tente se controlar. Então adora, então adora. Sincero é que é perfeito. Então exalta, então exalta. Eu também vou exaltar. Mikal só vai olhar, mas eu não tô nem aí. Eu sou que nem Davi, segundo o coração de Deus. Dá pra perceber que o nosso louvor já chegou nos céus. Nesse lugar estão os pés de Jeová. E por mais que não dê pra suportar, meu irmão, não pare de adorar. Vai estremecer, vai derreter, vai abalar, vai explodir. As bases do inferno todas vão ruir. Trilhões e correntes caem no chão, numa revolução de todas vão.